pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje a gente vai falar sobre o cinema que traz um conteúdo imaginativo, mas mais baseado na ciência, o que torna ele diferente do que a gente conhece como fantasia. A gente vai falar sobre ficção científica no terror. E para falar disso, a gente tá só com gente da casa hoje. Tô com o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Sil. Oi, Infernaltas. Oi, equipe. Olha, o meu olá de hoje, na verdade, ele é destinado para você. Você mesmo, que vai lá no Boca do Inferno e aí comenta quando tem uma crítica de ficção científica. Ah, mas não é terror. Não, gente. Boca do Inferno também é ficção científica, tá bom? Então, essa é a mensagem, a primeira mensagem que eu já passo para você. Muito válido. Ah, tô também com o Ivo. Oi, Ivo. Olá, Silvana. Olá, Infernaltas. Então, hoje é um assunto bem legal. Eu gosto muito. Vai ser bem legal o podcast hoje. E estou com o Felipe. Oi, Felipe. Oi, Sil. Olá, Infernaltas. Não, eu acho que assim, falar de cinema de terror, não tem como você deixar ficção científica de lado. Claro que existe todo tipo de ficção científica, vamos passar por alguns desses tipos por aqui, mas olha, eu acho que alguns dos principais filmes de terror têm sim um pezinho na ficção científica, e a gente vai passar por eles hoje. Isso aí. Então, para começar, Samuel, você pode explicar pra gente o que é a tal da ficção científica e como que ela se mistura com o terror? A ficção científica, o que é que ela é? Ela é um gênero dentro da ficção especulativa. Como é que funciona essa ideia de ficção especulativa? A gente tem um conceito ficcional e imaginativo relacionados ao futuro e dentro da ciência. São temas que em geral, eles têm uma base científica muito forte, mas também eles são capazes de lidar com um aspecto imaginário. Então, a gente vê, por exemplo, que a primeira obra de ficção científica, é considerado o primeiro trabalho de ficção científica, é Frankenstein, de Mary Shelley, escrita em 1818. Então, esse é só um exemplo para mostrar como, por exemplo, nós temos a obra do Frankenstein, em 1818, que trabalha na ciência de reviver através da montagem de corpos. Essa ideia, cara, é uma ideia baseada em ciência, mas ao mesmo tempo completamente do plano imaginativo. Então é a partir daí que nasce a ficção científica. A percepção da ciência de vida extraterrestre, a ideia de outros planetas, percepção extrasensorial, viagem no tempo, que é utilizada loucamente em diversas obras, não só na ficção científica de horror, né? A gente tem muitos exemplos disso. E esse é o conceito básico da ficção científica, é utilizar a ciência de maneira imaginativa nas obras. Tem vários subgêneros, por exemplo, o meu favorito é o cyberpunk, mas é interessante como a ficção científica é um gênero que se mesclou com o terror de uma maneira ao longo de décadas de cinema, que encontrou um espaço muito grande, né? Justamente porque os enigmas do universo, os enigmas da vida após a morte, os enigmas do tempo, os mistérios do tempo e do espaço, podem se transformar em situações de horror. Então, acho que para mim, é uma mistura muito linda fazer ficção científica e terror. Dá obras assim sensacionais e inesquecíveis que nós temos nesse gênero. Eu queria só complementar rapidinho o que o Samuel brilhantemente falou quando ele disse que ele acha lindo essa junção do terror com a ficção. Quando nós vamos estudar gêneros cinematográficos, né, existem os gêneros chamados os gêneros clássicos, aventura, terror, romance, comédia. E à medida em que esses gêneros eles vão evoluindo, eles começam a ter os seus subgêneros. O próprio cinema de terror, né, tem inúmeros subgêneros. A ficção científica também tem todo gênero, pessoal, possui subgêneros. Só que existem alguns pesquisadores que falam do gênero híbrido. O que seria o gênero híbrido? Ele é aquele filme que ele não, você não consegue dizer, ele é terror, mas tem um pezinho na ficção. Não, ele é ficção, mas tem um pezinho no terror. Não, ele é 50% terror, 50% ficção. E se a gente for parar para pensar, e obviamente vamos passar por isso durante o nosso programa de hoje, os principais exemplos, ou talvez os exemplos mais conhecidos de gêneros híbridos nesse aspecto, terror-ficção, são filmes assim que, quando falarmos, vocês vão com certeza lembrar. Mas só para já dar uma deixa, a gente vai voltar isso mais à frente. Uma das grandes discussões é o Alien, o Oitavo Passageiro. Ele é terror com uma patinha na ficção, ou ele é uma ficção com uma patinha no terror? E os pesquisadores de cinema, né, a galera que estuda gênero cinematográfico, vai dizer: não, ele é um gênero híbrido. Ele é 50% terror, 50% ficção. Nem mais, nem menos. Tanto faz você dizer que ele é um terror de ficção ou uma ficção de terror. Ele é híbrido. E é interessante, assim, também, para complementar, que a ficção científica, ela anda. As obras de ficção científica, elas andam lado a lado com as descobertas que a ciência vai fazendo. Nós vamos fazer um geral, assim, de décadas, né? O que foi tendência. Mas a gente vê, por exemplo, que no começo a exploração da ficção científica era mais pela exploração dentro do planeta, digamos assim, como obras do Júlio Verne. Até de ameaças vindo dos planetas que estavam sendo mais, digamos, na época da Guerra Fria, a conquista espacial gerou muitos filmes de ficção científica também, baseado no momento. Então, a gente vê, principalmente hoje, assim, muitas obras que exploram as novidades da ciência, o multiverso, a viagem no tempo. Quanto mais a ciência vai, como é que se, a ciência quântica hoje em dia também tá uma moda muito grande em obras de ficção científica. Então, quanto mais a ciência avança em resolução de mistérios, esse gênero anda junto com a ciência. Eu gosto muito dessa observação, porque quando a gente vai estudar os filmes de ficção científica e as mensagens que eles queriam trazer, em cada década parece que tem uma mensagem diferente. Então, nesse histórico que é feito, a gente vai se encontrando, né? Nessa história do cinema e a história da ciência. É por isso que eu gosto tanto desse gênero. É legal assistir a gente, como você falou, Samuel, a gente vai passando pelas décadas, né? Ver o que que a gente tem de representação de cada década. E é legal pegar filmes antigos e ver como coisas que acontecem neles acabaram se concretizando no futuro. E a gente vê os filmes mais modernos, assim, dos anos 2000, 2010, e a gente pode esperar que muita coisa vai acontecer de verdade, né? Então, tem muitas previsões, assim. Então, é legal de acompanhar o que já aconteceu, como a história vai se desenvolvendo, assim, como as tecnologias vão surgindo. Não, quer dizer, demais, por exemplo, algumas coisas que parecem pequenas. O próprio 2001, Odisseia no Espaço, ele apresenta um vilão que é uma inteligência artificial. E por muito tempo a gente não soube o que era isso. E hoje a gente tem nos nossos celulares inteligência artificial. Se eu disser, ok, e aí o nome de uma certa empresa, que se eu falar, o meu celular vai travar, porque ele vai ouvir, ele vai parar e vai me ouvir, e eu vou poder conversar e pedir funções junto com ele. E ao mesmo tempo, claro, a ficção científica rodou sobre muitas ideias que nem a pau que vão dar certo, né? O próprio Frankenstein gosta de frisar, não tem, ainda não criamos a possibilidade de reanimação de mortos, mas vai que um dia, né? Então, Quem tem toda essa liberdade, quem sabe, né? Tem toda essa liberdade de levar a ciência para um patamar imaginativo que, né, ou pode virar verdade no futuro, né? Ou simplesmente a gente só aproveita o momento. Exato. Vale de tudo. Vale de tudo. Bom, uma característica, eu acho, do terror de ficção científica é que ele abre possibilidades muito mais amplas do que se você pegar um slasher, por exemplo, né? Porque vamos pegar o Sexta-feira 13, o primeiro. O Jason ali, na mãe do Jason, matando os adolescentes, etc. Aí você pega um Jason X, Tipo, é muito maior. Sim, é muito maior. Eu amo Jason X. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por aquele filme. E eu considero, assim, uma grande obra. Não sei se de terror ou de ficção científica, mas como entretenimento, eu sou apaixonado por esse filme. Existe até aquela piada, quando uma franquia cansou do que pode ser feito originalmente nela, manda pro espaço. É, Jason cansou. No décimo filme foi pro espaço, foi maravilhoso. Mas minha gente, é isso. O próximo Velozes e Furiosos talvez seja no espaço. Eu imagino a galera pensando no roteiro. Galera, vamos fazer Sexta-feira 13, parte 10. E o povo com aquela cara de, ai meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Eu imagino o estagiário, sei lá, a pessoa mais improvável dizendo, galera, vamos botar Jason no espaço. E a ideia, ela deu tão certo. Eu acho perfeito aquele filme. Eu acho que eu era a pessoa que mais se divertia na sala de cinema. E eu vi no cinema esse filme. Ah, eu também tive esse privilégio de ter visto no cinema. Foi muito legal. Ivo, eu não sei você, mas eu comprei o ingresso pra estreia, aquela sessão de 11h30 da noite, pensando, meu Deus do céu, não vai dar ninguém, eu vou ser o único otário numa sexta-feira, 11h30 da noite. Ivo, quando eu cheguei, tinha uma fila, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão orgulhoso, eu fiz, meu Deus, as pessoas gostam, eu não sou o único. Eu vi numa sala lotada também, não sei exatamente o dia que eu vi, mas tava bem cheia, e aquela coisa, né, sala de shopping, aquela bagunça, e acho que é aquele filme que vale a bagunça no cinema. Sim, sim. Né? Geralmente eu sou bastante chato com as questões de cinema, bagunça, riso, essas coisas, mas no Jason X valeu muito a pena, assim, foi bem divertido. É, e o Don Mancini, o criador do Chuck, também já jogou essa ideia, né? Ou se não tiver mais pra onde ir, a gente manda o Chuck pro espaço. Eu acho muito possível disso acontecer. Olha, ele levando a Tiffany junto, tá valendo. Nossa, agora imagina. Eu acho que... Chuck e Tiffany com a roupinha da NASA, que coisa linda. Agora eu acho que não é mais possível fazer um filme do Chuck sem a Tiffany. Tiffany é maravilhosa. Bom, mas enfim, gente, alguns enredos comuns, assim, do terror de ficção científica. São, então, avanços científicos que são usados para fins malignos ou então para criar formas de vida novas. É a arrogância humana que acaba ferrando com a humanidade, assim, na nossa prepotência de mexer com a ciência, acaba criando algo que vai nos destruir, né? Alienígenas que ameaçam os personagens, o planeta, enfim. E o próprio espaço, né? Como... aquela solidão, assim, aquela imensidão sozinha é um medo, acho que, natural de todo mundo. Então, esses são alguns dos temas comuns. E outros, os tropes, né, os clichês, assim, até, que a gente encontra. Então, a gente já falou da inteligência artificial, que se volta contra os seus criadores. Robôs e outras máquinas assassinas. A gente tem até... eletrodomésticos malignos, né? Acho que tem um filme da geladeira, um filme do micro-ondas, assassino, enfim. Tem um filme da casa, aquele da Netflix, mas que passou bem batido. Qual da casa? Eu nem lembro o nome. Eu acho que é com a moça do It Follows como protagonista. Mas, nossa, é bem esquecível mesmo esse filme. Ah, eu sei qual é. Também não lembro o nome, mas sei qual que é. O cara sequestra a mina, só que a mina fica aprisionada com o sistema de inteligência artificial da casa. É bem louco. Coisa, gente. Tem o body horror, que são as transformações no corpo, né? Aí pode ser mutilação, pode ser pessoa que é transformada em ciborgue, mutações por causa de exposições nucleares, esse tipo de coisa. Os alienígenas, como eu disse, que podem abduzir humanos, podem invadir o planeta ou podem simplesmente ser uns cafajestes que estão só fazendo mal porque sim. Ou eles podem ser fofinhos, né? Tem uns ETs que são legais. Tem. Os do Spielberg, né? São sempre fofinhos. Exato. Não, mas ó, não aqui, no aquele terror, da, gente. Os criaturas, né? As criaturas, elas são fofinhas. comem o povo, matam o povo, mas são fofinhas. Eu não acho que é bonitinho. Quando eles se juntam naquela supergola... Eu morria de medo das criaturas. Ai, muito bonitinho. É, bom, temos os apocalipses e pós-apocalipse. É, zumbis criados artificialmente. O horror cósmico, que seria o do Lovecraft, né? Que a gente vai ter episódio. Vamos. Estamos enrolando, mas teremos. Estamos enrolando. E aí também a gente pode falar das entidades antigas, né? Que até tem no horror cósmico, mas não só. Acidentes bizarros de laboratório, cientistas loucos e, como eu já disse, o espaço como um lugar assustador, né? Então são, tipo, gente, é muito tema. Ficção científica de terror é um gênero muito amplo mesmo. Então a gente vai, como o Samuel já disse também, vamos passar pelas décadas, assim, para ver quais são as principais características dos filmes lançados em cada uma. Então, comecemos por 1902. Samuel, você quer falar um pouquinho desse período? É, assim, a gente tem o período do início, assim, do cinema mesmo, e mesmo o cinema preto e branco, né, ele fez muitas produções que o tema era o desconhecido, a ficção científica em si. Mas, e mesmo que essas obras, algumas dessas obras não sejam de terror realmente, elas têm as suas camadas bem obscuras. O próprio Viagem à Lua, de 1902, que é um clássico de quem estuda cinema, né? Todo mundo tem que ver esse filme, tem minutinhos, mas ele tem lá a equipe que vai para a Lua, numa nave, explode a nave dentro do olho da Lua, e aí eles saem, encontram o desconhecido e outros seres. É um filme muito mágico, mas ainda assim é uma ficção científica, e ainda assim ele tem seus momentos bem assim sombrios, eu considero. Mas o que eu acho, assim, o forte do período é o Metrópolis, de 1927. O Metrópolis, ele é uma aula de como se fazer cinema. Ele criou um sistema só, exclusivo, assim, dele para poder fazer as tomadas. É uma baita ficção científica. Baita. Eu sou muito impressionado com esse filme. E ele é um filme que até hoje, assim, você assistindo hoje, claro, tem as limitações, mas ele não perde o seu efeito. Não, é um não filme perde. Muito, muito bom. Não perde mesmo. E tem o Things to Come, né, que trata justamente, que é de 1936 esse filme, e é justamente sobre fascismo, né. Esse é um filme que eu não assisti. Eu só li um pouco sobre ele e tal, e ele se passa numa distopia fascista. Então, esses três filmes em especial, né, de 1902, 1927, 1936, eles justamente abordam os temas da fascinação pelo desconhecido, mas os medos que eles podem representar junto. São três ficções científicas que não são exatamente de terror, repito, mas que eles têm suas camadas pelo desconhecido, pelo medo, pelos resultados que isso dão. Sempre dá para pescar alguma coisa, né, para esse lado. Uhum. É o medo do futuro, né, as perspectivas, assim, sempre causa alguma ansiedade. Ainda mais agora, assim. Então, acho que esses filmes têm essa manha de despertar isso na gente. Bom, seguindo então, e você pode falar um pouquinho dos anos 50? Sim, vou tentar ser bem breve aqui, mas assim, na década de 50 teve um boom de filmes de ficção, né? Foram muitas produções, e pegando aquele contexto de que o cinema, ele é um reflexo, né, do momento, como a gente já até falou no início do programa, ele acaba sendo reflexo ali do momento sociopolítico, onde é produzido o filme, geralmente se passa. Então, na década de 50, ali, a gente tinha uma guerra fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, ele tinha um combate ao comunismo, né, um medo do comunismo, uma demonização do comunismo, valorizando o American Dream e demonizando as diferenças entre padrões de vida entre americanos e soviéticos. E ali em 49, a União Soviética ela realizou os primeiros testes atômicos, quebrando a hegemonia que os Estados Unidos tinham com armas nucleares. Então, esse período de Guerra Fria e da União Soviética com essa questão das armas atômicas, os Estados Unidos eles passaram a ter um constante medo e tensão de um ataque nuclear. Isso se refletiu no cinema. Né? O que podemos chamar de era atômica, né? Ali a gente tinha criaturas que emergiam de pântanos a partir de experiências atômicas, bolhas assassinas, homens de cabeça de mosca. Então, os filmes de terror, né, que sempre foi uma preferência entre adolescentes, né, jovens adolescentes, que acaba sendo uma fonte inesgotável de ideias, nem sempre boas, né, mas de ideias e entretenimento. Então a gente teve, né, filmes como A Mosca da Cabeça Branca, que depois teve um remake, que foi A Mosca do Cronenberg, A Bolha Assassina, Vampiros de Almas, O Monstro do Ártico, A Guerra dos Mundos, né, que tem a história, os Estados Unidos eles estavam tão paranoia que existe até aquela história que a gente estuda muito, né, em faculdade de comunicação. Acho que todo curso de comunicação eles falam sobre o caso do Guerra dos Mundos, que foi narrado pelo Orson Welles na rádio e gerou um pânico na população que achou realmente que os Estados Unidos estava sendo invadido por alienígenas. Né? E depois veio o filme, tem também O Dia que a Terra Parou, né, que reflete bem nesse caso da Guerra Fria, desse medo dos Estados Unidos que eles passavam na época. Então, é isso. O cinema da década de 50 ele teve um boom na ficção e foi uma maneira de, né, de o cinema ali contextualizar o que eles estavam sentindo na época. E deixa eu só pegar carona na fala do Ivo, de todos esses filmes que ele citou. E eu acho sempre interessante, pessoal, assim, pra galera que curte cinema, não é? Acaba sendo até uma fala muito repetitiva minha. Veja filmes antigos. Filmes antigos são muito legais. E aí, por exemplo, de todos os filmes que o Ivo citou, o Vampiros de Almas, talvez seja, não sei, difícil escolher um mais representativo, mas quando você assiste ele tendo essa noção da Guerra Fria, da ameaça, da invasão ameaça comunista, que vão destruir o American Way of Life e vocês estão em perigo. O final do filme, e aí eu imagino voltando para 1950, acho que é 58, não vou lembrar o ano exato. Mas o final do filme ele é tão apoteótico e apocalíptico nesse aspecto que eu compro totalmente a ideia de que as pessoas elas tinham medo muito grande disso. Porque é o final do filme. Eu sempre sou contra os spoilers, aliás, eu sempre derrubo e dou os spoilers. Mas nesse caso eu não vou dar. Mas, por exemplo, você volta todo dando uma olhada aqui, o filme ele é de 56. Filme de 56. Tá rolando lá a maior confusão da Guerra Fria. Todo mundo com medo de cair um míssil, uma bomba atômica. E aí vem um filme desse, ele causa um impacto muito grande. O final do filme, assim, é quase um diálogo com a população, do tipo, cuidado, você está... ameaçado, você corre risco de ser a próxima vítima dos comunistas malvados que vão vir aqui destruir sua vida. Hoje, claro, o filme hoje em dia ele é datado, ele assim, tem toda uma questão de época. Mas você voltando pro período, eu imagino realmente o grande impacto que foi esse filme, o Vampiros de Almas. E fica já a nossa dica aí para quem não conhece essa pérola incrível do cinema, de ficção, terror, assista. Eu adoro essa ideia do período dos anos 50, porque foi um período muito produtivo para a ficção científica, e ao mesmo tempo ele é um dos períodos que melhor reflete a situação histórica sociocultural da época, né? Porque o Guerra dos Mundos é nada mais nada menos do que uma metáfora da invasão, de como seria a invasão comunista. É, os alienígenas são os comunistas, né? Eles vêm do planeta vermelho. O melhor exemplo, assim, o melhor nome que eu acho assim, dos anos 50 é o dia em que a Terra parou. Que é justamente a história de um alienígena robô, um robô alienígena, que vem e diz: ó, se continuar com guerra aqui, a gente vai atacar o terror em todo mundo. Não vai ter esse negócio de duas pessoas brigando, não. E é interessante que, tipo, o dia em que a Terra parou, de 51, ele é um clássico e ele é baseado no período dele, no contexto da Guerra Fria. E aí a gente tem um outro dia em que a Terra parou, que ele é de 2008, ele é um remake. Mas ao invés do contexto de guerra, não. O contexto do filme de 2008, ele é ambiental. Ele é o alienígena que diz: se vocês não cuidarem desse planeta, a gente vai acabar com o ser humano, porque o planeta está acima da vida de vocês. Então, as mensagens socioculturais que são passadas nos filmes de ficção científica, os anos 50 são um baita estudo de caso. E sobre o Guerra dos Mundos, né, que o Ivo citou daquela leitura no rádio, que assustou um monte de gente, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falava: mas gente, como que as pessoas iam acreditar num negócio desse, né? E hoje a gente olha em volta e vê no que as pessoas acreditam e fica muito mais fácil, sabe? Nossa, hoje em dia fica fácil. Chega, fiquei triste agora pensando nisso. Você bota no WhatsApp que, ó, tá rolando a invasão alienígena, os ETs são golfinhos cor-de-rosa. É verdade, é total verdade. Eu aceito essa invasão. Eu aceito, teve gente, claro, que acreditou em mamadeira de piroca, né? Vamos fazer o quê, gente? O que é uma invasão alienígena pelo rádio? Eu acreditaria. Demais. E só pra finalizar aqui os anos 50, queria lembrar que o Monstro do Ártico teve um remake em 82, que é o Enigma do Outro Mundo, né? E que é maravilhoso, é fantástico. E é outro exemplo híbrido, porque você não consegue sair dali, ele é mais terror, ele é mais ficção. Ele tá lá, 50%, 50%. Ele é meio mesmo, a gente não consegue definir. É um filme sensacional de ficção científica, é um filme sensacional de terror, e a gente não sabe classificar o The Thing. E a beleza, eu acho que a beleza do gênero híbrido é essa, sabe? Dizer, ó, é um, misturamos os dois e saiu, deu esse resultado. Eu adoro, eu sou apaixonado por esse filme, revi recentemente e, nossa, ele é de 82, mas ele continua perfeito. É um dos e ele teria um remake, um outro remake nos anos 2000, né? Alguém lembra o outro? Não, é uma prequel. Ah, sim. Como se fosse o que aconteceu com a galera da Noruega, que é eles são também estão lá na Antártida, né? E aí é a galera mostrando o que aconteceu antes de chegar na base lá do Kurt Russell. Ah, sim, entendi. Porque eu não me dei nem o trabalho. Bem mais ou menos. Não, é bem ruimzinho. Não consegui curtir, não, tá, gente? É, e acho que esse nem tem os efeitos especiais que tem no de 82, né? Que os eles optaram pelo digital. É, então. Apesar, acho que na própria live que o Felipe fez com o Rodrigo Aragão falou que o make-off tinha coisas maravilhosas, assim, e que você não viu no filme. O filme foi uma coisa mais digital, aí... É, eles usaram, na produção, eles usaram muito animatronic, muito efeito prático, mas eu acho que na pós-produção eles danaram CGI pra potencializar, e aí perdeu. Assim, só pra encerrar, falar sobre o The Thing, ele tem uma paródia com o Pingo, que é maravilhosa, tá no YouTube, tá? Ah, é ótima, gente. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso. Tá Perfeito, é o The Thing, massinha de modelar com pinguins no Ártico. Sensacional. Excelente. Vamos deixar o link, Sil, pra galera ver, porque é muito bom. Sim. Essa paródia tem que ser vista pelo mundo inteiro, que nem um filme. É. Vou deixar o link no post, sim. É, mas seguindo, gente, vamos entrar nos anos 60. Quem gostaria de comentá-los? Ah, eu queria falar, né, que nos anos 60, mesmo ainda com a Guerra Fria e tendo seu impacto, a ficção científica ela passa a ser um pouco mais sombria, né, justamente caminhando com os avanços da ciência, principalmente porque é o período que começa ali a corrida espacial. Então, o fascínio pelo desconhecido, da escuridão do espaço, né, onde repousa o futuro da humanidade que a gente está. E aí nós temos, justamente, 1968, eu estava falando com vocês antes de começar a gravar, que eu acho que 1968 foi o melhor ano da história da ficção científica, que a gente teve três grandes filmes, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu acho, assim, é o concurso. É incomparável em termos de ficção científica. E aí nós tivemos O Planeta dos Macacos e, por último, mas não menos importante, Barbarella. E assim, Uma Odisseia no Espaço é um impacto. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei, o que foi que eu acabei de ver? Que é um filme, assim, o Kubrick praticamente fez do zero toda a ideia do filme. Ele usa muito bem conceitos científicos e ao mesmo tempo ele tem um trabalho filosófico, né, gigantesco por trás. Assim, nós poderíamos falar horas de 2001, eu estou resumindo do resumo do resumo. E o terço final do filme é aquele acontecimento. E aí é aquela coisa, né, que eu já tinha dito, pela primeira vez nós temos um vilão que é uma inteligência artificial, é um computador, que os computadores... Até os computadores pessoais não tem muito ainda naquela época, tá tudo em desenvolvimento, mas o medo do que está sendo construído caminha junto com o medo do futuro. E isso reflete bastante no 2001 Odisseia no Espaço. Ao mesmo tempo que ele tem uma mensagem muito, muito, novamente, filosófica, né, no final. Eu amo 2001, amo, amo, amo, e... A recomendação que eu dou para qualquer pessoa que também goste desse filme é não assista 2010, que é a continuação, que é horroroso, e é capaz até de destruir parte da magia do 2001. E o Planeta dos Macacos também é esse grande acontecimento cinematográfico, né? Eu nem quero falar muito assim, sobre o Planeta dos Macacos, mas ele tem um espaço muito grande no meu coração. Ainda mais pelo plot twist que deve ter explodido a cabeça de todo o público na época do final do filme, né? E eu deixo Barbarella pra uma pessoa que é muito fã pra comentar. Olha, eu sou apaixonado pela Barbarella, mas antes da Barbarella, eu vou só reforçar uma coisinha ainda do 2001. O 2001 é tudo isso que o Samuel falou, só que o 2001, ele é ficção pura, assim, na veia, mas ele tem um aspecto assustador tão grande naquele filme, porque ele é aquele filme que ele não responde a maioria das suas dúvidas, você vai filosofar, e que eu acho assustador o fato de você não ter essas respostas. Por exemplo, para quem assistiu 2001 vai lembrar, minha gente, eu morro de medo quando aparece aquele... Ah, o monolito. Aquele negócio preto grande que você não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe para que serve. E toda vez que aquilo aparece, nossa, dá uma mudança assim na história. Eu acho um filme fantástico. Eu acho 2001 aquele filme que eu acho que é obrigatório não só você ver, como você rever. E eu além do vilão de ser essa inteligência artificial, que é o HAL, né? O robozinho HAL, a inteligência artificial HAL, mas ele tem essa coisa assustadora, é quase como se você tivesse sozinho, entregue à própria sorte, no meio do nada, e que é a situação do astronauta, né? A partir de determinado momento. Eu acho fantástico esse filme. E tem essa pegada, ele é muito soturno. Ele é. Eu adoro. Mas, minha gente, Samuel falou também do Planeta dos Macacos também. Eu acho um filme incrível. Charlton Heston, a Linda Harrison, Kim Hunter, puta elenco, Rod McDowell. Eu não gosto das sequências, acho assim, bem chatas, mas eu acho esse primeiro filme de 68 fantástico. Agora, Barbarella nem necessariamente deveria estar aqui na nossa lista, porque nós estamos falando de ficção terror. Barbarella é tudo menos terror, mas eu acho tão legal Barbarella, e principalmente porque eu acho que demonstra muito bem o que a ficção científica já havia se tornado nesse período, essa coisa plural. Porque você tem, de um lado, 2001, que é o clássico absoluto da ficção científica, e você tem do outro, no mesmo ano, Barbarella. E para quem nunca ouviu falar de Barbarella, Barbarella é uma personagem interpretada pela Jane Fonda, ela se passa no ano 3000 e bote força. E é o seguinte, um cara saiu da Terra e foi para um planeta onde lá está se desenvolvendo armas. E as guerras, as armas já foram todas abolidas do espaço. E aí Barbarella tem que ir até esse planeta para prender esse cara e trazê-lo de volta para a Terra. Só que acontece tudo com a Barbarella até ela completar a missão dela. E assim, a Barbarella era a Jane Fonda, que era assim, a mulher linda, jovem. E o filme ele tem uma pegada muito crítica e tem uma leitura, inclusive, muito grande para a questão de gênero, porque a Barbarella ela é essa personagem altamente sensualizada, então ela está praticamente seminua o filme inteiro, mas ao mesmo tempo ela é aquela personagem que é dona do corpo dela, tipo, meu corpo, minhas regras, não é não. Então assim, se eu for transar com você é porque eu quero, não se aproxime, eu uso a minha sensualidade do jeito que eu quiser. Então eu já li inúmeros artigos sobre a Barbarella, ela tem uma importância muito grande até dentro dessas questões de estudos de gênero, de personagens femininas, que não precisam do personagem masculino. Tanto que assim, ela é a astronauta, enquanto no 2001 os astronautas são todos homens, você tem sempre essa ideia de o astronauta é um homem ou é uma mulher, mas que essa mulher ela é meio masculinizada. A Barbarella não, a Barbarella é loira, é linda, tá nua no espaço. A cena de abertura de Barbarella é ela fazendo um striptease em gravidade zero, tocando uma música. Além de tudo, o filme é meio musical. Então, eu adoro Barbarella. Não é terror, ninguém vai ter medo. Mas porque eu acho que ele representa essa coisa. Olha, a ficção científica agora, ela é um caminho livre. Você pode ter um projeto super sério. Você pode ter um projeto mais cômico, mais autoparódico, mais crítico. A Barbarella, ela faz crítica. A personagem feminina, o próprio fato da escolha da Jane Fonda, que sempre foi essa mulher questionadora. A Jane Fonda, ela não se tornou questionadora agora, sendo presa antes da pandemia. Toda sexta-feira a Jane Fonda era presa. Não, a Jane Fonda já vinha na década de 60 como essa figura muito de luta, de embate, dos direitos das mulheres, da luta feminista, né? A Jane Fonda, ela tem uma importância muito grande nisso. Então é um filme que eu recomendo, não é terror, mas assim, é ficção científica, eu me sinto na obrigação de falar sobre a Jane Fonda, sobre a Barbarella, que com certeza quem for assistir vai gostar. É interessante que o Barbarella... Não, interessante não, é só uma curiosidade, que o Barbarella gerou um ótimo clipe da Ariana Grande. Sim. Tem uma baita de uma referência nos clipes dela. E é interessante, tipo, esse período dos anos 50, dos anos 60, hoje tem muita gente que diz, os Estados Unidos do final dos anos 50 eram muito abafados, muito conservadores, mas é interessante como fazer esse estudo do gênero de ficção científica e de terror vai meio contra isso, né? Porque, por exemplo, nós tivemos nesse período também Além da Imaginação, em sua primeira versão. Então, é muito imaginativo, é anárquico, é satírico, ousado. É, tudo isso tem Além da Imaginação também. E nesses filmes desse período, o Barbarella, ele é muito ousado. Ele é muito ousado mesmo. Minha gente, então, tem uma sequência em Barbarella que ela lá pelas tantas ela é presa. E pra mim essa cena ela é fantástica, porque ela é presa, ela vai para uma máquina de tortura. E a máquina de tortura é o seguinte, ela é colocada numa máquina que parece esses, eu não sei nem como descrever. O nome da máquina é máquina excessiva. Você entra na máquina e aí você vai morrer de prazer. A máquina vai lhe proporcionar prazer. E a Barbarella, ela fica lá fazendo caras e bocas, e a máquina lá torturando ela, e ela lá em caras e bocas. Aí ela chega ao orgasmo. E assim, a Barbarella, ela queima a máquina não aguenta a Barbarella. Minha gente, é uma cena impagável, impagável. Assim, é pra você morrer de rir. Porque a máquina queima, e ela assim, bem. Como, tipo, acabei de fazer um ótimo sexo e tô aqui de boa. E o pessoal que tá torturando, ela queimou a máquina. Como é que pode? A máquina não aguentou a Barbarella. Aí eles começam um discurso moralista. Que tipo de mulher você é? Você não tem vergonha? E ela nem aí. Minha gente, Barbarella é. Eu sou fã de Barbarella. Muito bom. Bom, podemos seguir para os anos 70, gente? Sim, bora. Sim. Os anos 60 foram muito ricos mesmo. Porém, o meu filme favorito desse gênero que a gente está comentando está no final dos 70. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Mas vamos começar por Laranja Mecânica. Mais uma vez, o Kubrick, né? Ele vem em 71, só 2 anos depois do 2001. E ele lança Laranja Mecânica, é baseado em um livro que agora me fugiu o nome do autor. Mas é interessante que mesmo Laranja Mecânica, ele é uma ficção científica, né? Ele tem essa explosão da criminalidade juvenil urbana, que é complementada por um estado policial apoiado em pesquisa científica inescrupulosa, né? Então, tem gente que não acha que Laranja Mecânica não tem nada a ver com ficção científica, mas aquilo que a jornada do seu anti-herói tem seu momento em ciência, justamente da inclusão de um Estado totalitário, da tentativa de criação de um Estado totalitário a partir do momento que ele é capaz de controlar mentalmente os seus jovens desenfreados, digamos assim. E eu tenho meus alguns problemas com Laranja Mecânica. Acho que ficou um filme bastante datado, inclusive. Mas eu gosto muito ainda desse filme. Mas aí a gente também parte para alguns outros filmes dos anos 70, como o Solaris, né? Que eu não assisti o primeiro. Se alguém quiser falar sobre ele, eu assisti só o remake com o George Clooney, que é um bom filme. Mas eu não sei se supera o original. Eu não posso opinar. Que é de 72, né? Aí também tem a série Mad Max, né? Que é o futuro pós-apocalíptico, o mundo árido, onde a gasolina equivale o ouro, né? Ou as corridas dos carros pelas areias desérticas da Austrália, digamos assim. E aí vem, em 79, o filme de terror de ficção científica, que é Pronto. Alien, o Oitavo Passageiro. Eu acho que é o preferido da maioria aqui, né? Eu tenho um outro preferido, mas vamos comentar sobre esse depois, eu mando o meu. Eu acho que no Alien tem, é um dos maiores filmes, um dos maiores representantes desse gênero, e tem a cena que é a mais icônica do gênero, que é quando o bicho sai do Kane, né? Essa Isso. cena, ela extrapola a cultura pop, né? Porque até quem não assistiu Alien conhece a referência dessa cena. É impressionante. O bichinho saindo lá do... Já é uma baita surpresa pra quem assiste o filme pela primeira vez, né? Sem saber de nada. Eu quase caí pra trás. Então, mas... Cara, que filme sensacional é Alien. Os desenhos, os equipamentos, a própria Nostromo, né? Tem todo um desenho muito próprio, uma coisa muito, muito particular. A nave alienígena, o conceito do desenho dela... O conceito do alienígena em si, que ele tem várias versões, digamos assim, né? Tem o Hug Face, que coloca o bicho, ele passa por uma transformação, e aí depois, digamos que ele troca de pele até ficar na versão final. E toda a mitologia... foi criada toda uma mitologia pós-Alien, né? Não existe nada muito dessa mitologia no primeiro, a não ser pelo confronto da Ripley com o Android, que a gente tem um pouco de que existe uma mitologia ali. Mas aquilo foi muito explorado nos outros filmes, principalmente nesses últimos do Ridley Scott, que estão um tanto quanto duvidosos. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Você tá sendo gentil, eu acho duas bombas. Eu gosto muito do Prometheus, eu amo o Prometheus. Mas detesto aquele filme. Não, o Covenant eu acho horroroso. Covenant é péssimo. Covenant é o famoso filme desnecessário. Ai, não. A gente não vai precisar falar disso, não, né? Vamos voltar pro Alien, não. O oitavo passageiro. Vamos continuar no Alien. Que ainda tem aquele gatinho lindo, maravilhoso, Jonesy, aquele gato. Jonesy. Temos um texto exclusivo sobre gatinho no... Minha gente, existe um livro escrito, entre aspas, pelo Jonesy, que é o Alien... O filme pelo ponto de vista do gato. Tem um texto no Boca do Inferno falando sobre... Procure. Vou o Jones vamos deixar linkado. Jones, ele é o verdadeiro oitavo passageiro. E sobrevive. É o mais importante, né, gente? Quem se importa com os humanos? Eu acho assim que os humanos são descartáveis, segundo a Weyland Yutani. Eu acho que a Ripley é a personagem mais azarada da história dos filmes de ficção científica, né? Porque, meu Deus, que trajetória destrutiva essa mulher sofreu. Então, não é que ela é azarada, é que a empresa que ela trabalha é uma porcaria. Porque, assim, ela termina o filme numa cápsula de fuga, que ninguém acha. Não tem jeito, ninguém acha a cápsula de fuga dela. Aí ela, tudo bem, sorte, 57 anos depois resgatam a pobre. Aí ela consegue escapar. A nave que ela escapa, porque aqui tem um incêndio, ninguém acorda, não tem splint, nada. Aí o que, é que a nave faz? Expulsa lá uma cápsula de fuga que cai num planeta. Ela trabalha numa empresa muito ruim, que não dá a mínima pro funcionário. Alien deveria ser uma crítica ao corporativismo, inclusive. Porque o que fudeu a vida da Ripley foi o emprego dela. Não tem nenhuma outra explicação, gente. É terrível, coitada. Total. Muita pena da personagem, muita mesmo. A filha morreu, quando ela acordou, a filha já era idosa. Mal o gato ficou com ela. Então, os amigos que ela fez no final do segundo filme, na desgraça do final do segundo filme, tudo morreu no começo do terceiro. Por quê? Porque a nave não tem. A nave não consegue. Um incêndio. Não tá lá um incêndio, o que é que faz? Não. Joga o povo no planeta mais próximo que tiver. Se vira, se for um planeta de lava, problema. Foda-se. Certeza que a empresa dela, quando tava construindo a nave, disse: ó, vamos tirar aqui os sistemas anti-incêndio. Não vai rolar incêndio no espaço, gente. Tá de boa, não vai rolar, não precisa desse sistema, não. Então, como essa empresa lascou a vida da pobre da Ripley? Aí foram dizer assim: não, mas olha, o empregado pode conversar, dialogar com o patrão e exigir as coisas. Ó, deu no que deu pra Ripley. Ela foi conversar, disseram: é o quê? Tá achando ruim? Tem uma fila de mil pessoas aqui querendo sua vaga. Tá achando ruim? Bilhões, né? Várias colônias espalhadas pelo espaço. Não é, mas é interessante, né? Como eu acho que, assim, eu acho, se duvidar, Alien, o oitavo passageiro é o melhor filme do Ridley Scott, na minha opinião. E infelizmente não consegue acertar essa fórmula de novo. Ele tá tentando com força, tá tentando com muito dinheiro, mas não tá com muito sucesso. Eu acho que é importante a gente reconhecer o fracasso. Eu acho que ele já tentou, não deu certo, tá bom, não precisa continuar tentando. Não, acho que não precisa. Tanto que o outro filme que é aceitável, né, que é o Aliens, ele é um outro diretor, ele é o James Cameron. Porra, aceitável, né? Aliens é massa, velho. Mano, é sensacional, é muito bom. E é interessante como ele, além de ficção científica e terror, é um filme de ação. Ele já tem três gêneros. Coisa que O Oitavo Passageiro não é. Isso. É um baita filme de ação. O James Cameron, ele vem do Exterminador do Futuro, né? Ele diz, não, vou aplicar tudo do Exterminador do Futuro aqui. E ele aplica. Então, fica bem doido. Exato. E é uma história, eu acho que eu não conheço outra da história do cinema, que a Sigourney Weaver fazendo uma sequência de ficção, terror, ação, concorre ao Oscar de melhor atriz. Foi um baita acontecimento. Tem uns baitas furos nesse filme, no Aliens, tipo, o momento final, né? Que ela diz que. O cara diz que vai tudo explodir, tipo, em 10 minutos, alguma coisa assim. É, e ela decide. A Ripley decide que vai voltar a resgatar a garota e tal. E aí, tipo, nesse momento acontece 1 bilhão de coisas, né? Que ela encontra o ninho da rainha, pega a garota, queima os ovos, sobe na nave, foge, e tipo, meia hora rolou. Então, ela definitivamente não conseguiu fazer isso em 10 minutos. Mas que filmaço. Eu lembro do Aliens, a cena que eu mais amo é a da metralhadora. Porque você não tá vendo o que tá acontecendo, você só tá vendo a diminuição na tela das balas da metralhadora. E vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Significa que tem milhares de aliens ali. Só que você não tá vendo esses aliens, você tá vendo o terror através da contagem da munição que tá acabando. Cara, essa cena é sensacional, sensacional. Agora, minha gente, eu fui fazer uma pesquisa rápida agora, pra quem... Eu nunca fiz isso, fui pesquisar agora. Pra quem foi que a Sigourney Weaver perdeu o Oscar por Aliens? E, minha gente, que ano incrível foi esse? Agora, olha só, a Sigourney Weaver concorreu com Jane Fonda, nossa amada rainha Barbarella. Ela concorreu com Sissy Spacek. Ela concorreu com Kathleen Turner. E as quatro... fodásticas, perderam pra uma tal de Marlene Matlin, que eu nunca ouvi falar. Gente, nossa. Qual é o filme? Qual é o filme? Children of a Lesser God. Então tá bom, né? Depois a gente pesquisa pra saber então do que tá, se trata, né? Exatamente. O título em português é Filhos do Silêncio. O título é até... Eu acho que eu já ouvi falar nesse... Mas eu nunca vi esse filme. Já ouvi falar desse filme. Eu nunca vi essa mulher, essa Marlene Martin, pois ela desbancou Barbarella, Ripley, Carrie, todo mundo. Acontece. E, gente, eu queria só fazer mais um comentário. Tem um documentário de 2002 chamado The Alien Saga, vocês já assistiram? São várias entrevistas com o elenco, com a equipe. Eu não sei se eu já assisti. E o roteirista, o Dan O'Bannon, fala uma coisa bem interessante, assim, que é, do ponto de vista dele, o filme é sobre estupro de homens. Nossa. Eu já ouvi falar essa teoria. A fala dele é... Eu não vou atrás das mulheres da audiência, eu vou atacar os homens. Eu vou colocar cada imagem que eu puder pensar para fazê-los cruzar as pernas. É um ponto de vista, ponto de vista interessante, assim, pra da próxima vez que vocês reverem o filme, assistam por esse ângulo. A questão da concepção do Alien tem a ver com isso, né? Exato. Não, toda vez que eu imagino como seria o Alien saindo, deve ser nossa, a dor desse bicho saindo do meio do teu peito, cacetada. Eu fico aterrorizado. Não é só pele, né? Tem osso. Não é osso. As costelas, ele destrói as suas costelas por dentro. E ali tá o pulmão, tá o coração. É assustador o nascimento do Alien. Eu fui pesquisar quem é Marlene Matlin. Ela é a única atriz surda a ganhar o Oscar de melhor atriz num papel principal. Ok, foi um acontecimento. É surda desde os 18 meses de idade, sendo membro da Associação Nacional dos Surdos. Ganhou o Oscar por Children of a Lesser God. Com seu trabalho no cinema e na televisão, ganhou um Globo de Ouro e teve 4 nomeações ao Emmy. Nossa. Caraca, muito bom. É aparentemente, um bom currículo, né? Aparentemente só não, ela parou. Só não a conhecemos, mas é um baita currículo. Aparentemente, ela, o último filme dela é de 2010. Excelente, vou me informar melhor depois sobre esse filme que lhe rendeu o Oscar. Muito bom. Bom, gente, chegamos então aos anos 80 agora. Não, peraí. Não podemos passar da década de 70 sem um filme de ficção que tem um pé, sim, no horror, porém de forma satírica, e que mistura tudo e vira um grande musical, que é o Rocky Horror Show, né? O The Rocky Horror Picture Show, ele é de 75, e ele é um filme que ele mistura ficção, ele mistura elementos de terror B, ele mistura questões LGBT, ele mistura musical, e o resultado dessa misturada é um filme fantástico, que eu considero, assim, tá no meu top 5, sem sombra de dúvidas. É a história de um casal, o Brad e a Janet, Susan Sarandon, super novinha, que acaba numa noite de tempestade indo bater num castelo, mas o castelo, vamos descobrir depois, é uma nave espacial, e o comandante, né, o dono da nave, é o Frank Frankenfurter, o Tim Curry, fantástico, que vai criar um Frankenstein. Só que o Frankenstein dele, ao invés de ser um monstro, né, com pinos e pedaço de gente morta, é um galego sarado, construído para satisfazê-lo sexualmente. O filme é fantástico, fantástico, fantástico. E ele brinca com todos esses clichês do terror, da ficção, do musical. O filme é incrível. É, também, quem não viu, confira. Bem lembrado. Um clássico, bem lembrado. E você assistiu o remake, né, Felipe? Eu assisti tanta coisa desse filme. Galera, eu sou apaixonado por esse filme. Então, assim, eu assisti o filme. Eu já tive o privilégio de assistir, não sei quem sabe, mas o Rocky Horror Show, quando ele é lançado, o filme, ele é um grande fracasso. E aí, depois, 10, 15 anos depois, ele é meio que redescoberto em sessões de Halloween, sessões da meia-noite, e ele vira um grande fenômeno cult. Então ele começa a ser exibido em datas específicas, e as pessoas, elas vão fantasiadas dos personagens. E, galera, é um acontecimento. Eu tive o privilégio de ir para uma dessas sessões que chama com participação da plateia em Londres. E, minha gente, é incrível. É um carnaval fora de época. Porque vai todo mundo fantasiado. As pessoas se levantam no cinema, dançam. E tem uma série de questões ritualísticas ao filme. Por exemplo, tem hora que tem um casamento. Aí as pessoas, elas levam arroz pra jogar na tela. Tem hora que um personagem tá cantando uma música de despedida. As pessoas levam um lencinho branco e ficam dando tchau. Minha gente, é incrível. E você vê, assim, amigos, casais, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pais levando os filhos. É uma grande diversão. Já assisti ao musical mesmo, assim, uma versão teatral, acho que quando completou alguma data redonda, eu tava viajando em algum lugar e tava rolando, eu fui assistir, e tem um remake da Fox, ou é da MTV, não lembro, acho que é da Fox, que saiu há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, que obviamente não é tão bom quanto o original, mas não chega a ser uma catástrofe, ele é muito assistível. A ideia do rock é muito, assim, misturar esses elementos. E a nova versão faz isso. Mistura os elementos, é, traz uma roupagem nova, não, não envergonha o original. Claro, o original é, é sempre o original. Tim Curry é imbatível como o Frankenfurter. É, mas eu adoro tudo referente a esse filme. Eu sou um grande fã desse filme também. A Barbarella e o Rocky Horror Show são, assim, dois filmaços da ficção científica. Tá, interessante dos anos 80 é que foi a época da bagaceira, né? Teve muita coisa zoada. Que época doida foram os anos 80. Como eu gosto daquela piada, o ácido pingou nessa década. Ó, por exemplo, em 81 teve o Galáxia do Terror, né? Que pegou carona no sucesso de Alien, sinceramente, não assisti. Aí em 82 saiu o meu favorito. Então diz aí, Ivo, é bom essa bagaceira? Porque eu tô lendo aqui, é bem zoado. Era aquele filme que era impossível de não pegar pela capa, maravilhosa. Mas é uma bagaceira, né? Mas é cheio de monstro, cheio de sangue, cheio de... É muito bom. Mas não tem uma áurea como o Alien tem, não. É uma escatologia sem fim. Aquele filme que não passa desapercebido na locadora. Ele tem uma capa maravilhosa. E aí também, tipo, em 82 a gente tem o meu filme favorito dessa década, que é o Blade Runner, né? O Caçador de Androides. Nossa, amo esse filme. Também do Ridley Scott. E que interessante como ele foi um fracasso na época de bilheteria. Mas é um clássico cult, né? E baseado no livro que é o precursor da literatura cyberpunk. Quer dizer, pelo menos um dos precursores, que é o agora, nossa, agora o nome do livro me saiu da cabeça, porque... O nome desse livro é lindo. Androides não sonham com ovelhas, alguma coisa assim, não é? Ovelhas elétricas, eu acho que é isso. Nossa, que vergonha ter esquecido. Mas enfim, do Philip K. Dick, né? Que amou o filme. Ele morreu antes do lançamento, mas ele pôde ver e ele amou o que estava sendo produzido. E mesmo tendo diferenças muito drásticas assim do livro e do filme, e acusações um tanto quanto pesadas da condução do filme com a personagem feminina, que não podem ser descartadas de modo algum, porque realmente a gente assistindo o Blade Runner tem esses momentos, esse momento que é bem desagradável. Mas ainda assim é um baita filme, não consegui ignorar o quão incrível é o Blade Runner de 1972. Tem essa lenda, né, de que tem várias versões e que só uma é correta, 20 e tal. Mas depois eu fui descobrir que isso é meio zoado, que não, que tem tipo umas duas, três versões só, alguma coisa assim. Mas é isso, é um ele baita tem filme. Tem alguns finais diferentes, assim, que são bem... Ele tem muda bem o contexto. Mas tem, tipo, as discussões que o Blade Runner traz são muito boas, porque a gente tem os seres humanos, e aí por causa das colônias espaciais, da expansão mercantilística que existe, foram criados os híbridos, né, digamos assim. Eles têm um nome também. Os replicantes. Replicantes. Eles foram criados, os replicantes foram criados, só que o que são os replicantes? São seres vivos? Eles são objetos? Eles não têm o direito ao livre-arbítrio, ao pensamento? Isso é colocado o tempo todo no filme. O momento final, né, o embate final do personagem principal com o vilão principal dos replicantes, digamos assim, é poético. Aquele discurso maravilhoso. Nossa, aquele discurso no telhado, ele te acerta. É muito bonito. Mas é um filmaço. Blade Runner é fantástico. E teve uma boa sequência. Eu gosto do Blade Runner 2049. Nós vamos falar dele nos anos 2010, né? Mas é também uma continuação assim à altura. O nível é fantástico. Muito bem feito. Sim. E aí, tipo, em 1982 também, nós tivemos o The Thing, né? Que a gente falou. Já temos todos uma devoção. Em 84 sai o filme que o Ivo adora, do David Lynch, que é o Duna. Tá. Não, é o Duna do David Lynch, eu acho que... Eu não sei, acho que na verdade era pra ser uma série, né? E depois transformaram em filme, editaram pra transformar em filme. Não consegui gostar, confesso que tentei. Agora, tem uma o Jodorowsky, ele fez um projeto do Duna, tem até um documentário que é facinho de achar no YouTube, você acha. E como que seria, tem as concepções, as artes de como seriam. E realmente eu ficaria bem curioso assim, para ver um filme do Duna dirigido pelo Jodorowsky. Mas infelizmente nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Vai acontecer com o Villeneuve. Eu tô bem empolgado. Sim, tá com uma cara mas... bem boa, né? Tá, mas eu sinceramente acho que não sai esse ano mais. Eu tô dando esse ano como perdido. Tava marcado pra dezembro o lançamento do filme, mas nós já estamos no final de julho, não teve nenhum trailer. Então, eu sinceramente acho que esse filme não sai esse ano. Infelizmente. Mas esse ano tá cagado mesmo, né? Tá, esse ano tá uma bomba. 2020, o que é 2020, gente, na nossa vida, né? Mas é isso, dando seguimento à lista, né? Também em 84, outro clássico da ficção científica, com ação, com uma pitadinha de terror bem maluca, que é o Exterminador do Futuro, James Cameron, né? Que é o sonho futurista do homem, que é uma máquina, um ciborgue que vira um pesadelo. É bem doido, né? O Exterminador do Futuro. Quando a gente parar pra pensar hoje, tipo, a ideia do Exterminador do Futuro e o que fizeram com essa franquia, zoado. Mas eu não deixo de amar o primeiro e o segundo filme, eles são muito bons. Não, o primeiro e o segundo, inclusive, eu gosto até mais do primeiro. Eu acho o segundo fantástico também, não vou dizer que é ruim de maneira nenhuma, mas eu acho que eu ainda gosto mais do primeiro porque eu acho o primeiro mais sombrio. Aquela sequência no final, quando fica só o esqueleto do Exterminador perseguindo a Sarah Connor e o Kyle Reese. Minha gente, aquilo ali é assustador. Eu vi aquilo quando aquilo era criança. Aquilo é um terrorzão, gente. Aquilo é um terrorzão. Aquilo ali é horrível. Aquilo ali é pra você morrer de medo daquilo. Eu acho aterrorizante o começo do segundo, que é esse mesmo monstro, né? O esqueleto robótico, o pé dele esmagando um crânio humano num mar de crânio, né? Então, essa cena pra mim é sensacional. Segurando essa cena metralhadora. Essa cena então... é sensacional, só que é porque no primeiro, como ele tem rolou a explosão lá do... Então ele é escuro, ele é um esqueleto do Exterminador preto que não anda direito por conta da explosão. Eu acho ali... Nossa, ali pra mim é um filme de terror sem tirar nem pôr. E o segundo, como ele é limpo, né? Ele é... O James Cameron usa a fotografia já muito azulada, então o próprio endoesqueleto ele é azulado, ele é um filme muito azulado. Aliás, o James Cameron ele só usa sempre azul nos filmes dele. Você vê o Aliens, o Avatar, meu Deus, é uma paleta de azul infinita. O Segredo do Abismo também, tudo azul. Mas o primeiro Exterminador do Futuro, não. Ele tem uma fotografia muito soturna, ele é todo à noite. E as mesmas sequências durante o dia são sempre muito... É o quarto do hotel, é a casa. Eu acho fantástico o primeiro por essa pegada. Entre um e o segundo, eu adoro o segundo, mas acabo sempre voltando pro primeiro por conta disso. Sim. Aí, em 1975, a gente teve Reanimator. Eu não lembro muita coisa do Reanimator. Eu sei que ele é bem doido. É bem doido. Assim, eu adoro. Parece que é sobre drogas. Sempre parece que o codinome desse filme é sobre drogas. Eu não curto muito, não, Reanimator. Nossa, eu amo Reanimator. Eu curto, é legal. Eu não gosto das sequências, mas acho bem, bem... Porque ele se propõe a ser... Eu até gosto, sim. Mas é bem legal essa relação entre Stuart Gordon, Lovecraft. Acho que o Stuart Gordon, ele foi um cara que ele aprendeu a adaptar Lovecraft, né? De pegar uma ideia ali e utilizar, adaptar sem aquelas loucuras, e fica bem legal. Os filmes do que o Stuart Gordon, né, tem o Dagon, tem Castle Freak, tem vários filmes dele adaptando Lovecraft que são bem, bem bacanas. E aí, muito em bom. 86, a gente tem o Criaturas, que a gente já falou aqui, né? Que é divertido, sanguinolento. E eu achava aterrorizante. Eu morria de medo daquelas bolinhas, gente. Quando eu era criança, eu morria de medo. Inclusive, o primeiro Criaturas é o filme de estreia da carreira do Leonardo DiCaprio, né? Com 17 anos. Não, é o disso, terceiro. Né? Criaturas 3. Porque eu vi no SBT, eu me lembro que eles falaram, hoje nós vamos passar num prédio. Criaturas, o primeiro filme da carreira de Leonardo DiCaprio. Eita porra, vou assistir esse. É o terceiro. E ele aparece muito? Aparece. Ele é um dos moradores do prédio, porque o primeiro e o segundo é numa cidadezinha chamada... Ah, não vou lembrar o nome da cidadezinha. E aí no terceiro eles vão pra uma cidade grande, uma cidade maior. E aí se passa todo num prédio, um prédio assim meio abandonado já. E no quarto as criaturas vão pro espaço. Amo. Claro, né? Em algum momento todo mundo chega no espaço. Muito bom. E aí depois dos Criaturas, em 86, tem A Noite dos Arrepios. Que eu não assisti, eu não confesso que eu não conheci. Gente, esse filme é maravilhoso, vocês têm que ver. Ele é divertidíssimo. Legal. Ele une, né, uma ficção com gênero de zumbis, com subgênero de zumbis. É bem legal esse filme. Assisti umas 200 vezes. É desses que passavam no SBT na sessão da tarde? Tinha muito terror dos anos 80 passava na sessão da tarde. No SBT, na Band. Esse eu não assisti, não. Adoro que nessa época, assim, dos anos 90, né, o pessoal perdeu a mão com a censura, né? Era o cinema em casa hoje, a coisa. Meio-dia tava lá. Tarde, filme cara. De terror, meio-dia, gente. Era muito bom essa época. E aí, né, em 87, nós temos o Robocop, que é um... Nossa, caraca, como eu amo Robocop. Sério, o primeiro e o segundo... Eu também amo. Não. Até o terceiro também eu acho muito bom. Ah, o terceiro ele ainda funciona, depois aqui... Funciona. Depois desandou. Tem aquela série horrorosa. Mas, cara, que filmaça Robocop. É assim, um cyberpunk muito legal. Sombrio. Violentíssimo. Aquele robozão, gente. O robozão que dá errado... O robozão... Chega e mata. Ele não só mata o cara, ele, tipo, destrói o cara e aí depois ele o quê? Não consegue encarar uma escada. E ele escada, tem... E tem um traficante que é uma criança e o robô vai lá e atira em todo mundo, atira na criança. É doido. É Robocop, é doido. Melhor tradução pra Robocop. Que filme sensacional. Muito bom. Eu amo também. Over. A gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente no... Tropas Estelares. Sim. Estamos chegando lá já, né? Vamos para os anos 90? Porque os anos 90, eu considero assim, meio desequilibrado. Tem muita coisa boa, teve muita coisa ruim, mas eu acho que foi uma década meio fraca para a ficção científica. Tivemos o Hardware, né? Que eu não conheço, o Ivo que falou, eu não lembro desse filme, cara, é da Ivo. O Hardware é do Richard Stanley... Que também adaptou Lovecraft com A Cor Que Caiu do Espaço recentemente. Mas o Rádio ele é um filme, sim, ele é um baixíssimo orçamento, mas devido ao Richard Stanley colocar muitas coisas psicodélicas, muita música, né, aquela coisa meio cyberpunk mesmo, ele é um filme que ele é bem cultuado assim, no meio. E ele é um filme legal, ele é um... Ele tem uma pegada muito legal. Ele descampa para uma loucura psicodélica, assim, no final, mas vale a pena vocês darem uma conferida. É que eu disse que muita ficção científica vai para isso, né? De terminar loucamente, de uma forma muito, muito doida. Sim. E devido ao próprio Rádio, ele foi um nome muito legal para adaptar a cor que caiu do espaço do Lovecraft. Porque ele fez uma coisa muito psicodélica. Então achei bem legal. E o fogo no céu, aí eu já vou emendar para um outro aqui que eu também sugeri. Esse filme, gente, ele aterrorizou uma geração nessa época. Eu faço parte dessa geração. É porque é uma mistura de documentário com ficção. É baseado num livro, assim, que ele é bem... É de um relato, né, uma suposta abdução do Travis Walton, que era um lenhador. E o filme, ele ficou bem aterrorizante, cara. Se eu lembro dele... Ele pega pesado. É a história do cara em si, no livro, ela é bem contraditória, assim, né? Ele tem muitas falhas e furos, mas esse filme, ele ficou bem bacana. É uma pegada meio Contatos de Quarto Grau, assim? É, só que bom. Contatos de Quarto Grau é ruim, é. É só que bom. Entendi. É porque esse parece um documentário mesmo, assim, bem feito. Ótimo. Ah, eu vou atrás, então, que eu não assisti ainda, não. E olha que eu achei Contatos de Quarto Grau, assim, razoável em alguns momentos. Mas se esse é melhor, esse funciona, eu vou atrás dele, já. Não, esse... Samuel, esse filme, ele é de você. Olha, eu assisti há muitos anos atrás, mas eu confesso que até hoje eu não revi, porque eu tive tanto medo quando eu assisti, que eu não quis abusar da sorte. Porque ele é muito cru. A maneira como a abdução é mostrada é, eu acho também, muito... Não tem nada de lúdico, bonitinho, ter telefone em minha casa. Tem não, nada disso. Os ETs são horrorosos, os experimentos são também, assim, muito, muito... São cruéis, assim, uma coisa horrível de ser vista. Talvez, ou ele, eu não lembro qual é o ano exato do filme, mas vamos lá, década de 90. Tá, talvez hoje tenha alguns probleminhas de efeitos, de maquiagem, eu nem lembro se tem. Mas ele lhe pega porque ele é de uma riqueza, às vezes até desnecessária, pra mostrar a situação. Ah, eu vou muito atrás de ver. Ele é de 90. Quando você fala de filme de abdução que dá medo, é esse. É. E aí, em 95, a gente tem um clássico, né, da ficção científica, que é Os Doze Macacos, do Terry Gilliam. Eu gosto bastante. Gosto mesmo. Eu lembro-se que assisti a primeira vez esse filme em VHS, eu fiquei doido com o final dele, principalmente. E ele tem todo esse contexto, né, de o medo das armas de destruição em massa. E aí, hoje a gente tem esse contexto também, né, que deixa ele mais aterrorizante, que é um vírus letal que dizimou a humanidade. Todo mundo que sobreviveu vive debaixo da terra pra poder evitar ele, faz isolamento mesmo, né? Samuel, desculpa. Desculpa te interromper, porque eu me lembrei de uma coisa agora que eu acho que é o que torna talvez o fogo no céu tão assustador. É porque como ele foi baseado na história verídica, então depois que o Travis voltou e, enfim, que ele contou a história, eles foram pra aqueles detectores de mentiras, polígrafo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, todos os testes, a história contada dava como verdadeira. Aí você pensa, bom, não tem muito como você, né, dizer que não, o cara tá inventando. E tinham os amigos que estavam com ele na hora da abdução, também fizeram os testes. Todos os testes davam a mesma coisa, que era tudo verdade. Então era só algo que eu lembrei agora. Eu quero muito ver esse filme, eu vou muito atrás dele. Pois é, e Os Doze Macacos é isso, né? Conversa com viagem no tempo, com o vírus criado no laboratório, células terroristas que dizimaram o planeta. É bem doido, isso em 95, eu achei um baita filmaço. E aí nós temos Tropas Estelares, né? Em 97, o filme que o Ivo adora. Eu gostei muito do Tropas Estelares, mas eu acho que ele não resistiria ao meu teste do tempo, não. Ah, eu sei, o Tropas Estelares, cara, o que eu gosto dele é porque ele é muito provocativo, né? E ele é uma sátira ao militarismo fascista, né? A xenofobia. E isso na época, tipo, foi meio que a galera tinha entendido isso como, na verdade, como uma exaltação, e não era, era uma sátira. Era deixar aquilo tudo muito caricato, né? Até o uniforme do pessoal meio nazistinho, assim. É, hoje ele seria, se fosse lançado hoje, ele seria mais exaltado nesse ponto, que eu acho que hoje essa, né, esse conceito da crítica, da sátira do cinema está mais maduro, né, que... E é assim, né? Falando de filme, assim, é violentíssimo, né? O Paul Verhoeven, do mesmo Robocop. Muito gráfico, muito bom. É muito gráfico, a violência dele no cinema dele, né? É, não só, né, até Vingador Futuro, né, que é dele. Todo filme é muito, o visual dele é muito, muito forte, né? A violência é muito gráfica. E ele é muito provocativo nessa parte. Ele cria ali aqueles personagens americanos, bonitões ali, o exército, o pessoal chamando, eu vou defender o meu país, eu vou lutar, eu vou juntar. E aquela bagunça, os alienígenas estraçalhando o pessoal. É uma maravilha esse filme. É muito bom. Esses momentos são bem legais. E aí, em 98, a gente tem Armageddon, que foi um baita impacto cinematográfico, um grande sucesso na época, né? Ah, aquele medo impacto, do asteroide. Impacto, olha, cinematográfico. Eu juro que não foi proposital, gente. Muito bom. Até hoje a música do... Quem é que canta aquela música? Aerosmith. Nossa, vez ou outra tá na minha cabeça. A Liv Tyler linda ali com Ben Affleck. Pra mim o clipe passa o tempo todo na minha mente. É um baita filme, o medo, né? Mas no, zero sentido. É um filme que faz zero sentido, gente, né? Porque, né, tá vindo um asteroide gigantesco do tamanho do Texas atingir a Terra. Vamos mandar os nossos ultra bem treinados astronautas que tem doutorado, PhD, físicas que mudaram o mundo. Não, vamos mandar um bando de cinema analfabeto que sabe fazer furo. Zero sentido o Armageddon. Excelente. É. Quais as chances? Quais as chances disso dar certo, né? E aí, os anos 90 encerram com um dos filmes que mais marcantes da ficção científica, que é o início da trilogia Matrix, né? O primeiro filme, assim, foi Arrasa Quarteirão. Nossa, eu gosto mais de lembrar, assim, do impacto cultural de Matrix do que do próprio filme em si. Que é bem cyberpunk também, tem uma vibe cyberpsy, né? Eles têm adotaram umas ideias que vêm muito dos animes japoneses, como Ghost in the Shell, o próprio Akira, que também são ficções científicas fantásticas. Sim. E é um baita filme, o das irmãs Lily e Lana Wachowski. Os outros dois filmes, né? Pois é, eles estão gravando, elas estão gravando, inclusive, o quarto filme. Uhum. Mas eu não boto muito a minha mão no fogo, porque o segundo e o terceiro foram um tanto quanto... Exato. Não foram muito legais. O primeiro Matrix Família é tão bom, mas tão bom, que era pra ele ter sido intocado. Não tem uma continuação. E que não são exatamente ruins. Eu gosto de muitas coisas do segundo e do terceiro filme. Mas... não tiveram o mesmo impacto que o primeiro. O primeiro tem um impacto muito grande mesmo. O segundo, a parte filosófica dele é bem legal, assim. As partes de ação ficaram, sei lá, meio repetitivas. Isso, e aí, mas o terceiro é só a parte filosófica do segundo é bem legal. Agora o terceiro, realmente eu não consegui gostar também, não. Talvez, eu preciso reassistir. Eu reassisti Matrix recentemente, continuei amando. Teve até uma reportagem, acho que não sei se saiu na BBC ou foi na Super Interessante. E o cara disse que o filme envelheceu mal e que não era bom. Caceta, eu amei. Amei. O filme continua maravilhoso, o de 99. Os outros dois é que eu preciso rever pra ver se eu consigo gostar um pouco mais ou não. Thank you. chegando nos... Ah, já não é tão bom assim. É isso que eu ia dizer. Chegamos nos anos 2000 e, ao invés de melhorar, parece que deu uma esfriada. Essa década... dos anos 90 eu já não curtia muito assim. Esses foram os principais nomes que a gente deu. Mas os anos 2000 parece que deu uma esfriada ainda maior. Começa justamente no ano 2000 com o Planeta Vermelho, que é um filme bem esquecível, mas eu gosto muito dos efeitos especiais, sobre a tentativa de colonizar, né, colonizar Marte, terraformar Marte para colonizar, porque o nosso planeta, os recursos estão acabando. Aquele medo bem dos anos 2000 mesmo, que continua seguindo agora para os anos 10, os anos 20, dos recursos do planeta acabarem, e a humanidade começar a se preparar para partir junto, né? E aí, O Dia Depois de Amanhã, em 2004, que é do... Eu esqueci o nome do diretor. Não é do Ron Howard. Ou é do Ron Howard? Acho que não. Mas enfim, O Dia Depois de Amanhã, ele conversa com outro dos grandes medos que surgem no ano 2000 e se fortalece nas décadas seguintes, que é o aquecimento global, as mudanças ambientais, né, e causa uma nova era do gelo. Pelos trailers, eu achava que O Dia Depois de Amanhã ia ser bom, mas assistindo no cinema, achei um saco. Ah, eu também. E é do Roland Emmerich. Isso, do Roland Emmerich, eu me confundi. E aí, em 2004, a gente tem mais um dos filmes egos do Will Smith, que o Eu, Robô. Uhum. Que não deu certo, é bem chatinho. Bem chatinho. Gente, o Eu, Robô é baseado num conto do Asimov, né? Uhum. E eu acho que o Asimov é um dos grandes exemplos de coisas que são realidade agora, sabe? Você pega os contos dele lá dos anos 50 e tem até Tinder, gente. Tinder não, mas o OkCupid. Tem um conto que é muito isso, assim. É uma baita referência, né? Ele criou as três leis da robótica e é dito nesse filme, né? No Robô, é o princípio desse filme, inclusive. O cara foi sensacional de pensar e tal. Muito. Mas, beleza. Aí a gente tem Guerra dos Mundos, de 2005, do Steven Spielberg, bem esquecível, com o Tom Cruise. Eu acho esse filme muito chato. Muito. Parece, e aí, em 2000... vários desses filmes que a gente já citou me trazem uma sensação de ser tudo muito igual, assim, sabe? Eu penso em um, já vem todos na minha cabeça juntos. É tudo a mesma coisa. Que coisa, né? É uma época em que a ficção científica virou um lugar comum, sem uma discussão realmente importante. Exato. Sem inovar, é só a repetição da fórmula. É interessante como nos anos 2000 tem essa vibe, assim. Aí vem um filme que eu gosto muito, em 2006, também das irmãs Wachowski, eu nunca vou saber pronunciar corretamente, que é o V de Vingança, ok, baseado na obra gosto do Alan Moore. Sensacional, revejo com frequência. Que baita filme é V de Vingança. Nossa, eu... Baita eu discurso que ele lembrar. Tem. Não se perde, né, a ideia dele, não. As frases. É, vindo do Alan Moore, né? Bem... Continua atual. Bem legal. Vingança continua atual. Acho que agora tá mais atual que nunca. Agora tá mais atual que nunca, exatamente. E tem um perigo de ficar ainda mais atual lá pra frente. Sim. E aí, em 2007, temos Sunshine, que no Brasil saiu com o terrível subtítulo Alerta Solar. Que é de um grupo de astronautas que vai salvar o Sol. Que quem diria, né? A gente tá hoje se lascando com o aquecimento global, mas nesse filme ele tá apagando. Eu acho isso muito legal. Eu gosto desse filme porque ele é ruim, mas ele é bom apesar de ser ruim. Então... Ele é ruim, mas é bom. Exato. Ele é ruim, mas ele é bom. Ele consegue. Eu acho isso impressionante. Em 2008, nós temos um outro filme ego do Will Smith, o Eu Sou a Lenda. Que próximo, é bem próximo, ruizinho, bem próximo. Ruizinho. Aliás, ele é um remake também de um filme com Vincent Price, né? Qual que era? Eu não lembro, mas ele já é um remake, exatamente. Não vou lembrar o nome. É o último homem da Terra. Isso. Isso. É com, tem duas versões, tem uma com Charlton Heston. Que se chama Mortos que Matam. Isso. Né? Em, o título aqui ficou Mortos que Matam. Péssimo. Ah, sim. Péssimo, essa lenda é muito ruim. Tem o Dia em que a Terra Parou de 2008, né? Que é a filmagem de 51 com o Keanu Reeves. Falamos dele já. Falamos dele já. E em 2009 a gente teve 2012. Outro filme catástrofe do Roland Emmerich. Ué. Que eu também achava que o mundo não acabou. E o mundo não acabou, deveria, sei lá. Aquela proposta de fim de mundo é mais interessante que essa que a gente tá vivendo em 2020, gente, definitivamente. Mas eu não gostei muito desse filme. Não, esse filme é péssimo. Que ele pega aquela coisa, a lenda maia, né, de que o mundo ia acabar em 2012, mas ele bota uma baita ciência pra tentar salvar uma parte da humanidade, vira uma coisa meio perfura-neve, o Expresso da Manhã. Ai, é bem zoado. Gente, não, e eu vou dar a real, eu detesto filme, esses filmes, eu até gosto de filme catástrofe, mas eu detesto filme que, assim, chega o personagem, o pai, aí olha pro filho ou pra filha, aí diz, nós vamos conseguir... Não vou deixar nada de ruim ter acontecido. Aí assim, 80% da humanidade acaba, todos os pais, o mundo se explode, mas o pai fica, salva o filho. Minha gente, eu não curto não, sabe? Eu e 80% desse filme é isso. Ah, e quando isso já vem no trailer, você já diz, pronto, eu já sei quem morre, quem não morre. Vou, não, gosto não. É bem ruimzinho. O final é péssimo, é uma droga. Tipo, foi o pior plano possível pra ser colocado em ação, mas deu certo. O resumo do filme é esse. E aí, em 2009 também, a gente tem Distrito 9, que é um filme de um diretor sul-africano, e esse sim eu gosto. Olha, esse filme é bem legal. Na época ele foi legal, não sei se eu gostaria dele hoje e tal, então melhor nem revisitar, mas filmaço, na época eu gostei muito. Ainda mais que trouxe esse contexto sul-africano, né? Com alienígenas que ficam presos na terra, são confinados em campos de concentração militares que se assemelham a favelas. Então, cara, Distrito 9 passa uma baita de uma mensagem. Baita. Nem a crítica ao apartheid, né? Uhum. Muito boa. E ele concordou. Foi uma surpresa no Oscar, né? De 2010, eu acho. Ele concorreu a vários prêmios, assim, não ganhou, mas acho que ele chegou a concorrer até melhor filme ou melhor diretor, se eu não me engano. Teve seu marco, né? O Distrito 9. Foi um baita acontecimento cinematográfico. Eu fico só um pouco chateada da carreira do Neil Blomkamp não ter sido melhor, assim, porque... Não fala, é porque realmente... Né? Tinha tanta coisa pra dar certo, né? Assim, tinha um potencial. E inclusive falou-se ele foi cogitado que ele ia dirigir o Alien 5. Uhum. Isso. Não, nunca saiu do papel. Que seria uma... O que ele queria fazer, uma sequência do Aliens, né? Ele tinha até já uns desenhos e tal, o visual tava muito bacana, assim. Mas nunca saiu mesmo. Chegamos à modernidade, então. Chegamos à modernidade, que é meio dividida, né? Entre algumas obras sensacionais e outras um tanto quanto zoadas. A gente vai falar aqui das mais marcantes. Tem até uma lista bem... bem... razoável de títulos, olha. Sim. A gente começa em 2010 mesmo com um filme que completa 10 anos e que o sonho do Nolan era fazer com que o lançamento do novo filme dele contemplasse esse aniversário. É o A Origem, né, de 2010, que é muito bom mesmo, foi inclusive indicado ao Oscar de melhor filme, né? Uhum. É sobre um filme sobre invasão de sonhos e a tecnologia desafiando a noção da realidade. Eu gosto muito da Origem, mas Sim. Eu não sei. É um filme que, na minha memória, ele fica bem quietinho. Tipo, eu não lembro, assim, com frequência dele, mas quando eu lembro, eu gosto. É aquela eu gosto coisa, com ressalvas. Eu acho gosto. Uma ideia boa, mas eu tenho um problema com o Christopher Nolan, que é... Né, penso, muitas pessoas querem me bater por causa disso, mas eu acho que ele explica demais, ele subestima demais o público dele. Sim. Então o filme dele, beleza, tem ideia legal, tá rolando aí, tá um diálogo da pessoa lá falando plá, plá, plá, plá, plá, plá, ditando o filme, assim, aí eu não gosto. Tem muito uma, disso. Tem uma Barça, uma enciclopédia Barça passando enquanto a gente assiste os filmes do Nolan. E é interessante que o único questionamento que é feito em A Origem é sobre o final, o peão caiu ou não caiu? E essa pergunta, ela domina o mundo até hoje, a ponto de, eu acho que o Christopher Nolan ficou tão, meu Deus, eu fiz um filme cheio de explicação, mas o pessoal enlouqueceu na pergunta. Então aí veio o Interestelar, que eu gosto, mas que é ainda pior nesse negócio de explicações. É bizarro. Inclusive, ele repete uma explicação do meu filme de ficção científica de terror favorito, que é o Enigma do Horizonte. Ele copia descaradamente a cena de explicação de como funciona o buraco de minhoca. Descaradamente. Eu nunca esqueço isso. Eu assisti no cinema e fiquei revoltado. Eu disse, não acredito não, que o Nolan usou a cena desse filme, no, a cena de explicação igualzinha do meu filme favorito de terror ficção, olha. Mas enfim. Em 2013, a gente teve Ender's Games, que eu gosto pra caramba desse filme, mas é que nem o Origem. Ele tá ali na minha memória parado. Só lembro que eu gosto, assim, raramente. Não vi. É um filme bem legal. É meio de adolescente, parece um filme bobo de adolescente, mas ele tem uma mensagem muito poderosa, que é tipo, o planeta ele foi atacado por uma raça alienígena, e houve uma grande guerra, e por um milagre nós vencemos. E aí o medo fica porque essa raça alienígena se recolheu ao planeta deles, e não voltaram mais. Só que o planeta Terra fica em eterno medo dessa guerra voltar, recomeçar. Então eles começam a treinar crianças, porque as crianças... Tem uma explicação muito boa, inclusive, que é tipo, as crianças, elas têm um pensamento imaginativo muito maior que os adultos. Então a gente treina crianças, porque crianças vão saber como lutar melhor do que os adultos. Os adultos só têm as suas ideias fixas de ideias de luta. As crianças não, elas podem inovar. Basicamente é isso. Eu resumi bastante. Mas é bem legal. Os efeitos especiais são muito bonitos. A direção é bem competente também. O enredo eu acho bem legal. O Ender's Games é bacaninha. Só que aí em 2013 também a gente teve Oblivion. Aquele filme com o Tom Cruise, extremamente esquecível. Total. Também. Inclusive bem não lembro. Esquecível. Eu lembro que vi no cinema, mas não lembro de nada dele. E ele é de invasão alienígena, diz que a humanidade tá quase extinta, tá vivendo numa lua de Júpiter e tal. O Tom Cruise é tipo o zelador do que sobrou da Terra. É basicamente isso. Mas tem um plot twist, um baita plot twist, mas que não funciona. O filme é até legalzinho assim nas ideias, mas nada funciona. Não mesmo. E aí também em 2013 a gente teve O Expresso da Manhã, do Bong Joon-ho. Baseado na obra O Perfura-Neve, que eu amo os quadrinhos. Eu preciso ler a última edição, inclusive. Das quatro histórias do Perfura-Neve, eu já li três. São muito boas. O filme ele é muito diferente do quadrinho, mas ainda assim é um bom filme. Então... É bem legal, né? Conflito de ele classes. Ele já falava de conflito de classe, né? Em 2013. É. Uhum, em 2013 ele fez um baita filme de conflito de classe sobre uma HQ sobre conflito de classe. É, mas eu inclusive tô assistindo a série do Expresso da Manhã, da Netflix, que tá saindo semanalmente, mas não estou gostando muito. Ela tem um defeito ainda maior do filme, que é só se basear na HQ. A HQ tem um conceito muito mais negativo, muito mais pessimista. E o filme, também, embora também tenha, ele vai por uma outra vertente, a série vai por uma outra ainda mais diferente. Então eu fico meio assim, porque acho que a HQ ainda não foi representada à altura, mesmo o filme sendo muito bom. E aí, em 2014, nós temos um outro filme do Tom Cruise, no Limite da Manhã, também de invasão alienígena. Legalzinho, é um baita filme de ação, de ficção científica, tem seus momentos assim de horror, mas legalzinho. E aí, em 2014, nós também temos Interestelar. Né, que eu já falei, já falei que os viajantes pelo buraco de minhoca, gosto, não sei. Mas é interessante como esse filme ele é muito divisível, né? Muita gente não gosta. Vocês, Vocês curtem o Interestelar ou vocês eu têm não, raiva do Nolan? Eu não gosto. Não gosto. Eu concordo. Acho, me incomoda esse excesso de explicação. É, se bem que no caso do Interestelar, a culpa nem é tanto do diretor do filme. A culpa foi mais minha. Porque foi o seguinte, eu lembro claramente, eu era um domingo e eu ia ter na segunda-feira de manhã a entrevista da prova de doutorado que eu tava tentando fazer. Então eu tava super nervoso, o que foi que eu fiz? Vou pro cinema relaxar. Eita, tá passando um filme de ficção, vou assistir. Ou seja, eu fui assistir Interestelar. Não relaxei nada, saí puto do filme. Então assim, na verdade a culpa foi minha que escolhi o filme no momento errado. Mas eu peguei abuso do filme e não quis dar mais uma segunda chance. Poxa, Felipe. Poxa, Felipe. Eu comprei o DVD, o Blu-ray, quer dizer. Eu gosto muito desse filme. Eu sou muito fascinado com buracos negros. Tenho uma paixão, assim, por toda a ciência. E aí, como o Interestelar é até dito, né, que é o melhor filme a desenhar um buraco negro, eu fiquei fascinado. Fui fisgado aí. Eu não consigo sair desse buraco de... Desse buraco negro, eu tô preso dentro dele, acho lindo. Eu assisto só por causa desse negócio. Mas enfim, aí em 2015 nós tivemos o Mad Max, Estrada da Fúria, filmaço maravilhoso. Nossa, nossa, o filme da década pra mim, aquele filme. Um dos filmes da década, fácil, muito bom. Mad Max, Estrada da Fúria, olha que filmaço. E em 2015 nós também tivemos a estreia de um diretor, eu esqueci dele, vou pesquisar aqui, com o filme Ex Machina, que é muito bom. Eu não sei se vocês assistiram, mas é muito bom. Ele excelente é também, gente. Bem aterrorizante e ele é bem ficção científica. Só que ele é mais ficção científica, claro. E ainda assim, cara, e a cena lá do Oscar Isaac dançando... É sensacional. Eu guardo essa cena no coração até hoje. É muito boa. Muito bom. É do Alex Garland, o filme. Isso, também dirigiu o Aniquilação. Isso, vamos lá até. O Ex Machina, ele é muito bom. Ele conta a história de um desses cientistas loucos, assim, meio céu de empresa, né? Uma vibe meio Mark Zweig, que eu adoro hoje em dia nesses filmes. Sempre o vilão é o CEO, que desenvolve uma inteligência artificial que beira a humanidade, assim. E aí ele reúne o cara para fazer um teste com essa inteligência, teste de Turing, mas na verdade tudo é muito mais complexo por trás desse teste. Muito bom, Ex Machina é sensacional. E eu acho legal que depois, fazendo o paralelo dele com o Upgrade, a manipulação da inteligência artificial sobre o humano. Ela sim, sim. Que é o objetivo dela, assim. E eu acho que é muito legal, porque justamente essa humanização, né? Ela consegue a essência do ser humano, assim, de ser um filho da puta. Bem legal. Exatamente. O Upgrade, que é com aquele ator que é o... Eu não lembrar o nome dele, que é meio que um genérico Tom Hardy, né? Porque a cara é igualzinha. Mas... É, parece. Muito. Muito, ele é muito parecido, mas ele é muito diferente ao mesmo tempo. Você consegue identificar os dois separadamente ao mesmo tempo. Caraca, vocês são muito iguais. O Upgrade de 2018, né, sobre implantes tecnológicos, tem uma vibe meio cyberpunk também, mas... Sim. Não funciona muito bem, não, esse filme. O final dele é meio fraco. Por mais que tenha um grande plot twist, né? Mas eu gostei, bacana, do Lake Wannell, né, que... Dirigiu recentemente o Homem Invisível. Uhum. É, ele acertou bastante. Ele é bem legal, eu gosto muito desse diretor. Mas aí voltando, em 2016 a gente tem um filmaço que eu adoro, que é A Chegada. Cara, como eu... A Chegada é um baita de mistério. E é uma ficção científica com uma dose de mistério e linguística, quem diria? Tem umas aulas de linguística sensacionais nesse filme. E em 2017 a gente tem um filme que a gente já citou, e vale ressaltar que é sensacional, que é o Blade Runner 2049. É uma continuação que demorou... Nossa, é fantástico. 30 anos pra ser feita, e foi feita assim, impecável. Zero defeito pra mim esse filme. Blade Runner. Eu espero, né? E a grande, eu acho que a grande questão, além da história ser boa, É porque eles conseguiram manter o aspecto visual daquele universo do primeiro filme. Que acaba às vezes sendo um grande problema quando você tem um grande intervalo entre produções e os efeitos melhoram. Claro que você vê que os efeitos são bem mais utilizados, mas você não se sente em outra história. Não, você se sente na mesma Los Angeles que você conhecia, feia, suja, cheia de asiático, soturna. Eu acho fantástico. E pra mim tem uma das cenas que eu quase caí da cadeira do cinema quando vi, que é a aparição da Rachel, que eu fiz... Meu irmão, como é que eles fizeram isso? Assim, eu fiquei completamente encantado com aquele um minuto de aparição da Rachel. É muito bom. Muito bom mesmo. É interessante que, né, comparando ele com Blade Runner, ele pega ali, né, no outro a gente tinha o Harrison Ford ali, que ficava naquela questão da humanidade ali, de sabe, não tá nem aí pra nada, né? Aí a gente já pega ali o Ryan Gosling. Isso, o Ryan Gosling, o personagem que é, né, um replicante ali, buscando, né, uma humanidade. Ele buscando ser humano, né, no começo. Depois ele percebe que nunca vai conseguir. Sim. E aí parte pra outra coisa. É muito bom esse... Ele não sabe o que ele é, né? Quando ele entende, é bem legal. Eu gosto muito dessa continuação. Um ano depois, né, em 2018, a gente tem o Aniquilação, que é o filme do mesmo diretor do Ex Machina, mas eu não sei, o final dele eu fico meio assim, atrás, que é contra a história de uma bióloga que se junta a uma expedição secreta com outras três mulheres, né, e vai pra uma região que foi atingida por um asteroide, e tem uma cúpula em volta dessa região, se cria uma cúpula, onde as leis da física deixam de funcionar. Esse filme tem momentos assim, sublimes, sensacionais. O momento que o monstro aniquila... É legal, eu gosto. Nossa, tem um momento que um monstro se forma a partir da junção de um animal com uma delas, e é aterrorizante. Eu acho que é o momento mais aterrorizante do filme. No final também tem momentos muito aterrorizantes, mas eu não sei, eu fiquei meio assim com o final, mas ainda assim, olha, filmaço, ficção científica pura, enlouquecedor, e um dos estilos que eu mais gosto, que é aquele que não dá todas as respostas. Então, recomendo bastante Aniquilação. E aí, em 2019, a gente tem um filme que fez muito sucesso, mas só que mais pelos efeitos especiais em si do que pelo enredo, que foi o Ad Astra. Eu curti, achei ele legalzinho, mas eu esperava muito mais. Eu achava que podia ser um baita filmezão de ficção científica, mas ele é um filme bonito. Então, essa é a minha opinião. Eu tô com você nessa, Samuel. Também achei bem ok. Gente, esse ano a gente teve A Cor Que Caiu do Espaço. É, assim, mais desse horror cósmico, né? Que eu achei uma maravilha. Richard Stanley, Nicolas Cage. Achei bem legal. Muitas cores, né? Muita luz, muitas cores. Eu acho que o Stanley, ele conseguiu ali talvez pegar a essência ali na veia do conto, né, do Lovecraft, que não é fácil contextualizar o filme, né, no universo assim do Lovecraft mesmo. E eu achei bem legal, curti muito, apesar de algumas atuações ali não serem muito legais ali, do próprio Cage ali, nos momentos que ele gosta de extrapolar, né? Ele fica legal, mas é bem... O filme é legal, o filme é bacana, acho que valeu a pena, assim. Eu ia falar que no nosso episódio de expectativas para 2020, a gente tava muito com o pé atrás sobre esse filme, né? Ah, eu tava empolgado. Ah, gente, Richard Stanley, Lovecraft e Nicolas Cage, gente, não tinha como dar errado, não. Justo. Ah, muito bom. Pra finalizar, então, gente, vamos é, cada um falar de um filme marcante, assim, excluindo os que a gente já falou, né? Então, brevemente, já aproveitem para deixar suas considerações finais. Pode ir, Samuel. É, o primeiro filme que eu quero falar, assim, é o A Vastidão da Noite. Foi uma baita surpresa. É, para quem tiver interesse, ele tá no catálogo da Amazon Prime. Chegou esse ano, mas o filme foi lançado no ano passado. É, ele pega muito, muito essa vibe dos anos 50, realmente, da ficção científica dos anos 50. Onde a gente acompanha a história do Everett, né, que é um radialista, numa cidadezinha bem pequenininha. E a Fay, que é uma jovem que trabalha na central telefônica dessa cidadezinha. É, e eles descobrem um sinal misterioso, aparentemente transmitido via rádio. Eles passam a investigar esse fato, ela na central telefônica, ele na rádio dele. É um filme, assim, muito simples, muito simples. Se eu não me engano, o diretor teve um orçamento muito pequeno para a condução desse projeto, mas ainda assim, ele conseguiu conduzir como ele queria. É, e ele é muito baseado no diálogo. O Everett e a Fay, eles conversam o tempo todo, eles brigam, eles flertam, eles se desentendem, eles se reentendem, e tudo atrás desse sinal. Cada voz que participa da Vastidão da Noite tem um impacto muito grande. A voz do militar que liga para o Everett e conta a história dele com relação a esse sinal é muito forte. A senhora que eles vão na casa e ela relata o desaparecimento do filho dela é muito forte. O texto desse filme, ele é muito primoroso. Ele lembra em muitos pontos, parece que foi escrito pelo próprio Stephen King, assim, no auge. É, e tem alguns momentos bem aterrorizantes, assim, A Vastidão da Noite. Tem muita gente que critica esse filme dizendo que ele é fraquinho e tal, mas não é. Ele é um filme de diálogos, ele é um filme que o texto vai te envolver e te revelar a ficção científica por trás dele. Então fica aí a minha dica, A Vastidão da Noite, no Amazon Prime, disponível lá. É um filmaço de ficção científica, mistura uma baita dose de terror e tem essa linha principalmente dos anos 50. É, Ivo, e você? Então tá bom, gente. Eu vou falar, na verdade, então eu vou falar sobre uma série que é Arquivo X, que é uma série que marcou muito ali no final ali dos anos 90. É, assistia na televisão, na Record, né, dublado, horários ruins, tardes, mas é uma série que, para mim, ela foi incrível. Ela cai, né, ela é uma série grande, tem muitos episódios, então ela tem seus deslizes, mas eu acho que a Arquivo X, ela marcou uma geração e ela encaixa bem nesse conceito, né, do horror e da ficção. Né, tem episódios que são de apavorar. Tem. Então é isso, a minha dica é essa. Eu dormia muito mal, às vezes, depois de assistir Arquivo X. Nossa. Gosto muito também. Tem episódios que são muito bons mesmo, que mexem muito nessa ficção científica, terror, uhum. Funciona bastante alguns episódio de Arquivo X. Exato. É, e você, Felipe? Olha, eu vou falar rapidamente de dois filmes que não apareceram aqui na nossa lista. É, eu vou falar de um filme da década de 90, que é aquela década realmente assim meio esquisita, mas teve um filme ali que marcou, não é? Chamado A Experiência. Que virou, inclusive, uma franquia muito ruim, porque teve A Experiência 2, A Experiência 3, A Experiência 4, O Recomeço, essas que vai direto pro filme, pro mercado de vídeo. Mas o primeiro filme, que é de 95, ele é bem legal. É a história de um vírus alienígena, que aí eles criam em laboratório um ser humano, mas esse ser humano tem esse DNA alienígena. Quem faz a alienígena é a Natasha Henstridge, é uma atriz canadense, e foi um filme assim que ele circulou bastante, ele passou no cinema, não sei se vocês viram, se vocês lembram, mas agora, nessa nossa discussão, eu lembrei dele agora, no finalzinho, É, então vou incluir aqui a experiência. E quem fez o desenho da criatura foi o H.R. Giger, né? Que era o criador do Alien e do toda a parte de cenografia do Alien, né? Das naves e tudo. O artista plástico suíço. Faleceu alguns anos atrás. E o outro filme que eu vou falar também é da década de 90. E que, na verdade, assim, muita gente odeia ele. Eu até entendo. Eu odiei muito, mas hoje eu sou... Tô de boa com o filme, que é o Alien 3. O Alien 3, ele não é, obviamente, tão bom quanto o primeiro e o segundo. Mas ele volta um pouco pra coisa do primeiro. Uma coisa mais terror com ficção. E eu acabo entendendo a trilogia, não é? Eu sei que vai vir o Alien 4 e aí é ladeira abaixo, né? Hoje, oficialmente, Alien tem mais filmes ruins do que bons. Mas eu acho que até o 3... Por mais que o 3 tenha algumas falhas, eu ainda gosto. Eu ainda gosto de um modo inteligente do filme, de tentar matar a criatura sem armas e tudo. Mas eu vou ficar na década de 90, então. Vou ficar com a experiência, com a Natasha Henstridge, e vou ficar com o Alien 3. Inclusive que existem duas versões, a versão do David Fincher e a versão do estúdio. Eu gosto das duas versões. E pra mim é um filme que hoje eu convivo com ele pacificamente. Diferente do Covenant, Prometheus. Eu vou nem mencionar Alien vs Predador pra não baixar o nível. Ah, nem falamos do Predador, né? Fica aqui uma notinha. Fica. Sil, eu posso fazer um bate-bola, jogo rápido? Sim, com os filmes que nós não citamos, mas que valem, merecem ser lembrados. Uhum. Nós temos, por exemplo, a franquia Cloverfield, que é uhum. bem terror, bem ficção científica. Não gosto do primeiro filme, mas eu amo o segundo filme, e o terceiro filme não quero nem lembrar que aquilo existiu. Nós temos a franquia Cubo, que eu amo o primeiro filme. Cubo amo é o segundo filme e amo o terceiro filme. Os três filmes pra mim são muito bons. Então, nós também temos Pandorum, que é um desses filmes sobre para o espaço em busca de um outro planeta, mas que vira um desastre aterrorizante no meio da viagem. Muito bacana. Nós temos o filme Moon, que é... Eu esqueci o nome do diretor. Eu sempre esqueço o nome do diretor, gente, desculpa. Mas é um filme bem legal, conta a história de uma corporação que ia um cara pra Lua, e esse cara, o sonho dele é ir embora desse trabalho na Lua, até que ele descobre que não é bem assim como as coisas funcionam. Nós também temos os Sinais, do Shyamalan, que tem uma cena no Brasil, sensacional. Então, Invasão Alienígena também. E nós temos um filme, se eu não me engano, é australiano, chamado Predestination, que ele é insano. Ele é insano. Ele é tipo Dark, a série Dark da Netflix. Só que, em vez de três temporadas, é só um filme de uma hora e meia. Ele é muito bom. Pra mim, ele é o precursor de Dark. Muito, muito bom. Tem o Ethan Hawke no elenco, inclusive. Muito sensacional. E aí tem uma comédia sensacional chamada Marte Ataca. Ai, fantástico. Sil, qual que tu gosta? Predestination ou Marte Ataca? É o Predestination. Eu ia comentar que ele é baseado num conto do Robert Heinlein. É um conto bem curtinho. É que eu só achei em inglês. Mas ele tem, tipo, 9 páginas, assim. É bem curtinho. É um pouco mais... o filme é um pouco mais floreado, assim, porque, né, teve que aumentar o conto. Mas, tipo, é um conto tão redondinho, sabe? Tudo é tão bem amarrado. E eu recomendo muito também. É super bom. O conto chama All You Zombies. Que em português seria Todos Vocês Zumbis. Pra mim, o conto poderia ser aquela frase do Dark. O fim é o começo é o fim. É maravilhoso. Predestination é muito... bom, é muito, muito legal. Bom. Inclusive, pra mim, acerta onde Dark erra, porque a terceira temporada de Dark eu não gostei tanto. Também Mas Dark não. Também tá aí uma boa dica de ficção científica. A primeira temporada é boa, a segunda temporada é sensacional, a terceira, ela dá uma caidinha. Mas continua sendo boa. Então, essas aí são algumas dicas que eu não queria deixar passar em branco. Muito bom. Então, fechamos, pessoal? Fechamos. Fechamos. Muito bom. Adorei gravar esse episódio. Infernautas, como sempre, várias dicas aí pra vocês maratonarem. E deixa nos comentários o que a gente esqueceu de de mencionar que vocês acharam imperdoável. E lembrem que a gente tem nosso Padrim, então quem puder colaborar com Falando do Diabo, com Boca do Inferno, o link tá aqui no post. E a gente agradece a todos os ouvintes, a todos os padrinhos. E é isso aí. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até a próxima.